fluxo de sedução, gritando fica comigo. Tô louca pelo seu amor, me leva seja como for, me mata de tanto querer, me deixa ser teu amigo. E o dom do amor me conquistava, estava louca pra pedir aquele beijo que eu sonhava, amava, amava, amava. Sedição, gritando fica comigo. Tô louca pelo teu amor, me leva seja como for, me mata de tanto querer, me deixa ser feliz.